porque eu volto com a fofoquinha aqui no Capão, viu? Daqui a pouco ela está de volta. Liga para 952. Selecionado em até 16 vezes sem juros através do cartão Ponto Frio. É loucura não, meu amigo. É pra descomplicar mesmo. Fale aqui com o vendedor e aproveite, viu? Pode falar com os vendedores aí e descomplica, tá? Viva a inovação!